Salvador, autoriza a autorização para o November Egg Mike descer para 1000 pés. November Egg Mike autorizado, descer para 1000 pés, ajuste no 013. Para 1000 pés, November Egg Mike. Aproximando-se da Juliette, 6312. O Oceano 6312 não vai guardar o início da TAM, posterior à passagem do Embraer da Azul. Após a passagem desses dois tráfegos, tem livre ingresso no Juliette 08, o portão. Pois da Azul, Juliette 08, 6312. Então, bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, contato radar, saída PUCA, submantendo nível de voo 350. Saída PUCA 350, Oceano 6312. Xana 6225, cruza nível de voo 1960, Xana Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Centro Recife 1260, 1288, bom dia, 6225. Bom dia. Tudo bem? 1068. Livre táxi até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 18.95, ajuste no 013, bom voo. Parte Índia, ponto de espera da 10, Torre 1895, 1013, obrigado, bom dia. No dia vai decolar já. Trote Serra Novembro, está autorizado a decolar pista 0, vento 090 graus, 129. T04, aguarde. Oceano 6312, o centro Recife solicita que mantenha a saída. Gente, grau 6312. Fox Prox, Serra Novembro, decolada 06, controle 199.8, bom dia. 098, bom dia. O Fox Serra Novembro. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Fox Serra November, decolou da 1-0, passando 1500 pés, bombo, transição, trova. Papa Romeo Fox Serra November, contato radar, saída bombo, submantenha nível de voo 380. Suba 380, autorizado, Fox Serra November na bombo. Controle Salvador, November Egg Mike, solicito reingresso. November Egg Mike, ciente, retorna a rotatória visual com campo. Reportarei na rotatória, November Egg Mike. Confins, nível 360, decolada 1-0, curva direita, da Euleda Bridge a saída. Yups 1-6, Panin, conforme a rota do plano de voo. 5077 no transponder, controle 119.8, azul 9979. Do 979, potenciamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 03. tempo na zero azul 4299. Para pushback? Tem um ativo. Olha a equipe de solução para o táxi. Chama. Luciana, M3-1-2, chame centro Recife, frequência 1245, alterne 1265. 1245, 2000 no 5, 6312. 18, bom dia. 19, bom dia, 3179. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, da Euleda, passa 1300 pés. Tá, 3179, bom dia, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 340. 340, quando possível, da El, 3179. Após 2000, vou em Leda, tá 3179. Após 2000, Leda, 3179. Azul 4299, cruzado de decolar pista 90, vento 1 centena de graus, 1 dúzia de nós. Azul 4299, decolada azul 1-1, controle 1-9-8, bom dia. Azul 9-8, bom dia, azul 4299. Taxista 3304, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e 15 de autonomia, 175 a bordo. 340. Dael, nível 340, azul 4299, pode encurtar? Após 2000, autorizado Leda, azul 4299. 2000 Leda, ciente, azul 4299. Gol 1160, aciona a indicação, voe na proa de Itape para a chegada à mar e desça para nível de voo 050. O 1160, reposta alterna 2G. Torre de controle, Salvador, November Yankee Mike, proa na rotatória, visual para o campo. November Yankee Mike, chame torre 1-1895. 63, bom dia, guarda e copo, para da Eule da Brit, para Guarulhos, informação em curso, a Juliette. 1-1895, November Yankee Mike. Novembro e Mike na rotatória da visual para o campo. Novembro e Mike, reporte na curta final da 197. Ajuste 1-0-1-6. Reportarei na curta final, Novembro e Mike na 1-7. Papa Romeo, Fox Trot Sierra November, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. A 3663 é o solo voltando copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, onde irá interceptar o peso Luno 6 até Belo Horizonte, direto trip conforme a rota do plano de voo. 5071 no transponder, controle, 1-9-8. Então, 3304. Alinhar e decolar a pista 0, vento 080 graus, 1-0-9. Entre Venenda e Colata, 3304. 3063, fotejamento correto, chame prontos, pushback, estramento no 02. E desce pro 050. Vem que Mike está na curta final pela pista 1-7. 179, chame em centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325, até 3179, tenha um bom dia. Bom dia. Pouso, vem que Mike. Só para táxi, o trip fica 221. Gente, Alfa, tá. Novembro, Yankee, Mike, seu solo azul na 7, Rectat 4. Cruzado o deck, Frank, a porta livrando. Ana 3304, decolado azul na 7, controle 19-8, bom dia. Boa. 3304, boa. Plano 3304, contato radar, saída Arbor. Sub, mantenha nível de voo 360. Plano 360, obrigado na Arbor. Proceda. Uno 160 autorizado. Voi direto do Uno, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Está autorizado a sinal LS, é bom estabilizar. Depois de Uno, estamos estabilizados, 2000 pés. Azul 4299, prossiga. Pode voar direto bridge, evitar uma formação. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Estou livre, tenha um bom dia. Siga. Então, chame quando pronto. Então, 3304, vai direto telefone. Opa, obrigado. Gera telefa 3304. Segunda cópia. Meia-meia, três, equipe salva do setor táxi. Mídias Nordeste, solução Coral, chame Léo, na frequência 1201. Bom dia. Copia? 3859. Autorizado Salvador Curitiba, nível 360, decolando 10, curva à direita, é da Arbor, transição Elefa, via Presulu 21. 5072 no transponda, controle 119.8. Afirmativo, está autorizado Curitiba no nível 360, decolando da 10, curva à direita, árvore Elefa, aberto do 21, 5072, transponde 198, controle, tá? 3859. 119.8, frequência do controle Salvador, tá 3859. 119. Cotejamento correto, está pronto, feedback acionamento no 05, tá 3859. Agora. Chegou no 630. Localizador, Gol 1160. Gol 1160, confere aproximação, chame torre 11895. 1290, é a torre. Torre, bom dia, Gol 1160. 1-1, 60, forma em frente, pouso baixado travado. Forma na baixada travada. Salvador, 3663, toque para o táxi com 82 a bordo, 4, tem 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão. Ele está aqui, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, o ajuste 1-0-4, vovô. Gente, ele está aqui, via Índia, ponto de espera do 1-0-4, ajuste, obrigado, bom dia. Tá 3859-05. Tá 3859, cordei a equipe Salto Chão para o táxi. Para o táxi, tá 3859. Northbound American 238, we're at gate 11, listening information, Julia, request clearance to Miami. America 238, where did you copy? Can I say that again, American 238? Clear in Miami, flight level 360 via Up Zulu 20, then Tango Romeo Sierra, after Up Zulu 7 until Bravo Eco Lima, after flight plan route, take off 10, first turn left, Momo de Patria, flock transition, 5115 Skulk, Salvador 119.80. American 238 is cleared to Miami, climb maintain 360, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, runway 10, left turn, Momo departure 5115, 119 or decimal 8, and that's the Fox transition. Momo departure, Fox transition. Foxtrot Lima, Oscar Charlie Kilo, Skulk 5115. E Salvador, approach control 119.8. Yes, Fox transition 5115, 119.8 from American 238. Confirm, please, Skulk. Okay, 5115 for American 238. America 238, read the back correct, report for startup and pushback, gate 11. Okay, we'll call you for a startup and pushback, gate 11, American 5. O 997 nós vai aguardar um instante, temos a aeronave aqui do 05 já está para o término do pushback, após a passagem do mês vai ser autorizado. Aguarde. E só o chão para o táxi agora totalmente pronto. Livrou no meu táxi. 1-1-60 no solo, aos 27, pro solo 1-2-1-9, bom dia. 9, bom dia. Rotan 3663 tem livre decolagem pista 1-0, vento 1 com 15 nós. No momento ajuste 1-0-4. Gente, livre decolagem pista 1-0-4, pista 3-6-6. Reportagem da Juliette. Alta atenção da Juliette. Olympus 81, Juliette confere, copia? Autorizado Salvador, Santa Cruz, nível 240, decola Dona Zero, curva direita, Dael Leda. 2640 no transponder e controle 119.8, canal Tango 18, Tango 105 e Tango 11. Ah, 3663, decolador 29, controle 198, bom dia. 198, bom dia, bom trabalho. 3663, passa 1300, Dael. TAM 3663, contato radar, saída Dael, sul e mantém nível de voo 340. Após 2000, Leda. Puxa, após 2000, Leda, 3663, obrigado. Foi interrotada a informação, por gentileza, confirme já do táxi, o TAM 3859. Matei o ponto TAM 3859 para o táxi Campinas, 4 horas de autonomia, COB 153. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, Torre, 118.95, o ajuste no 04, bom voo. No 04, pátio, Índia, 3859. Cinco sete a bordo, 350, alterna Salvador. Segue a tráfego da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera, Torre 118.95. O ajuste no 04, bom voo. Trip 5221. Segue o TAM chamando a Torre, ponto de espera, com ele 14. 5221. Falou 1960, voo 1160, após a passagem do ATR da Trip, ingresso Juliette 06, portão. Após o Trip, Juliette, portão 06, bom dia. O Azul 9979, após a passagem do ATR da Trip, a sua cauda, coordenada equipe de solo chame para o táxi. Bom dia, TAM 3859, ponto de espera no 04. Cruzada, né? Decolar pista 10, vento 1 centena de graus, 15 nós, TAM 3859. Decolagem no 0, TAM 3859. Livre desvio, Delta Lima Mike. Voo no 630, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autoriza da final IAS, porta habilitada. 2000, confirma o ajuste. 1013. 0013, aproximadamente está. Salvador, bom dia, 6311, Guarulhos, antes da Juliette. Né, 6311, Guarulhos, autorizado 360, decolada 10, curva direita, da Euleda Bridge, onde irá interceptar o peso 16 até Belo Horizonte, direto trilho, conforme a rota do plano de voo. 5111 no transponder, controle 119.8, a informação em curso é Juliette. A frente do Juliette reportou no início, do colado 10, curva direita da Olinda Bridge, posulando meia prova até o Zulu, trivo passa 5111-198-360, seu nível autorizado por 63 horas. Só confirme se a gente sobre o transponder. Ono, ono, ono. Protejamento correto, só em pronto, feedback está na menos 08. Tá lá. Romeu, Delta Lima Mike, desça para o 050. Livre táxi até o ponto de esfera, via Índia, sua direita no ponto de esfera, torre 18 decimal 95, ajuste no 0, no 3, um ótimo voo. To flight level 060, my arrival. Flores Amador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, contato radar, saída Argo, suba e mantenha nível de voo 360. 360, TAM 3859. GP5221, cruzado decolar pistão na 0, vento 090 graus 149. Azul 9979, a linha mantém a pista na zero. Delta Lima Mike autorizado, vou ir direto em TAP descendo para o 050. TAM 3663, chame em centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife 1251, alterne 13325, TAM 3663. Voo no 648, confirma pro. Tente, livre, desvio, voo no 648. Bom dia, é o TRIP 5221. TRIP 5221, contato radar, submantenha nível de voo 200, perfil Avon. Quem mantendo o perfil da Avon, libera da restrição de 15 milhas? TRIP 5221, cumpra a restrição da perfil Avon, temos 4 aeronaves na aproximação que irá interferir. Certo. Sana 6250, Roger, clear, head 030. A 3859, forma desvio direita na prova 280. Sana 3859, Vicente, após o desvio, voa Elefa. Após desvio, voa Elefa, Sana 3859. Delta Lima Mike, desça para 2000 pés, ajusta no 093. Ground American 238 or gate 11, ready for push and start with information, Julian. Call 121-9 America. Azul 9979, tem livre decolagem pistão na zero, vento uma centena com uma dúzia de nós. 239, coordenation sugar step, report to Eddy, MB08, for startup and tax. We're clear to push, and we'll call you ready for taxi American TP. Salvador, bom dia, voa na 630. Voa na 630. Bom dia, continue a aproximação, rádio pista livre. Vai dar. Oceana 6250, fly direct Luna, descent to flight level 050. Uma centena de graus, uma dúzia de nós. Teve pouso 190, baixou e travou na 630. Azul 9979, decolado aos 39, controle 119.8, bom dia. 19.8, bom dia. Estabilizado. WLS, é portal estabilizado, Delta Lima mais. Controle, bom dia, Azul 9979. Azul 9979, contato radar, saída da EL, sub e mantém a nível de voo 360. 360 da EL. Autoriza pro de da EL da presente? Azul 9979, autorizado da EL. Ok, grato. Trip 5414 no 4, sendo a indicação. Trip 5414, contato radar 57 milhas sudoeste do VOS Salvador. Voe na proa de Mari para a chegada da Mari, reporte no ponto ideal. Gol no 621, na sua identificação, voe na proa de Alagoinhas para a chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Gol no 621, inicialmente voe Alagoinhas. Controle Salvador, está 3859, cruzando 160. Tá, 3859, afirmativo, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Chama Recife 1260, alterne 1288, bom dia. Oceana 6250, descend 3000 feet, 281013. 3000, 281013, Oceana 6250. Gol 1648, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Que todos os aeronaves estão no setor sul, tendo que ser taxiados, tem que ser tratados até o 08 para iniciar o táxi. Maravilha, será que após a passagem dele a gente pode coordenar com o nosso pessoal de sala? Afirmo, com certeza. Após o América tem livre. Obrigado, pois não. Gente, azul 9979. Eu trip 221, peguei a esquerda. 245. Trip 5414, confirma a proa? É o 5221, 245, tem mais 10. Gente, trip 5221. Volta com 63. Volta 630, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, 630. Delta Lima Mike, WLS 101. Delta Lima Mike, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, Delta Lima Mike, torre, bom dia. Chanel 6250, descent 2000 feet, 281013. Vai reportar baixa de travado. 4-4, desça para nível de voo 050. 050. Pulo 630, ingresso Juliette 04, portão. Juliette, portão 4, 630. 0 graus, 129. A gente já tem mais planejado pouso no 01. Então, 3896, senhor, identificação autorizada de chegada à mar e desça para nível de voo 060. Azul 9979, chame em centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, ó. Gol no 648, voe direto do Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 014. Então, 3896, sem equilíbrio, desvio, reporte ao termo. América 238, clear taxi, until holding point, via MAA pro India holding point, contact tower 118.95, Q&A 21014. Okay, via India, and then we said Alpha and Bravo holding point, runway 10, American 238. América 238, negative. Clear taxi via MAA pro India holding point, contact tower. Okay, the apron India, and then hold short to 10, and contact tower, American 23. Maintain holding point, contact the tower, 118.95. Ocean Air 6250, call tower 118.95. 118.95. Voo no 648, desça para 2.000 pés, autorizada final de essa, posso estabilizar, né? Curva direita, da EL, após ser acordado com controle, 2641 no transponder, controle 119 decimal 8. Olímpios 91, o canal é Tango 18, Tango 105, Tango 09. Operação Atlântico, Olímpios 91. Runway 10. 5414, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.000, 5414. Clear to land, running 100 degrees on 4 north. Confirm, landing gear down locked. Yes, sir, I confirm. Confirme transponder. 621, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Safer. Wind 100 degrees on 4 north. Right, sir. O 81, o ajuste na 014, reporte na hotel e chame a torre em 118.95 para cruzamento da 1028. Trip 5414, reduza para 2009. 2010, mantendo já. Gente, vai seguir o tráfego MOG 738 da Gol a 7 milhas, 160 de ground speed. Gente, podemos reduzir até 170 se necessário. Reduza para 1980 mais. Trip 5414. 1980, 5414. Só vai reportar quando, quando chegar lá, sente? Vai ter que aguardar um Airbus de Oxané, que vai iniciar ataque em alguns instantes. Não, reduza para 190, não é isso? 621, reduzindo, 190. Prossiga Oxané 6319. Firmes dados de táxi. Autorizado, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador, trip 5414. 414. American 23, ready to take. Pés, ajuste no 014. Clear to line up, Mandarin runway 10. Clear to line up, wait, America, runway 10, American 23. Oxané 6250 on the ground, there are 52. Okay, they're running on your right, contact the ground control 121, that's 19. The runway vacate to the right in car 1219, Oxané 6250. Gol no 648, estabilizou? Estabilizou a distância. Complete a aproximação, chame torre 11895. 295, olha. Range 10, range 100 degrees, 159. Okay, clear for takeoff, runway 10, American 23. Oxané 6250, clear taxi Alpha, report hold short Juliet. Echo, that, hold short Juliet. Terminizado, passou o tempo. O nome 648, continue a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da American Airlines iniciando rolagem no momento. Decimal 95 para término do táxi até o pátio 4. Gente, Delta Lima Mike, bom dia. Tá estabilizando o localizador, 35404. 35404, complete aproximação, chame torre, 11895. 414. Gol no 621, autorizado. Desça para 2000 pés, ajusta no 014, reporte no localizador. 2000 no 014, reporta no localizador. Tó 3896, desça para 3000 pés, reduza para 2009. 3000, reduzindo a 2009, 3896. True of the Juliet, Ocean 6250. American 238, we're out of 1500 for flight level 360. America 238, radar contact, climb to flight level 360, Momo departure. I climb maintain 360, Momo departure, America 238. Climbing 311, vai manter posição. Ok, vai aguardar. São dois tráfegos na final, confirmaram? Assim. Após os dois, então deve ir o 639. Condicional, chamei 639. Agora. 1-1648, no solo, 55, livrar à direita, 1-2-1-2-9, bom dia. 219, bom dia. Assustando, trip 5-4-1-4, machado travado. Sim, trip 5-4-1-4, continua a aproximação, mais pista livre. 4-4. Turno de imediato, autorizado o cruzamento, pistão na zero. Salvador, gol 1648. Gol 1648, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte a Juliette. Alfa, aerotransa Juliette, gol 1648. Estabilizou no localizador, gol 1628. Gol 1621, compadre de aproximação, chame torre, 11895. 11895, compadre, obrigado. Causa 159. 414. Oi, Salvador, bom dia, voo no 621. Até o 08, portão. Certo, vai dar passagem ao posto aérea, após a ingresso de Juliette para o 08, voo no 642. Olympus vai taxiar via Alfa, contornar Índia e chamar novamente o ponto de espera. Lima Mike, autorizado ingresso pistão 17, reporte livrando. Achou, travou no 621, tá bom? Continua a aproximação, agora autorização de pouso, gol no 621. Guardando, 21. Cuidado para a cara do plano. Aqui é o Delta Manati autorizado no meu pé, tripala da 17, curva direita, no axé. 1198, aciona 0125. Livre direito na Delta, chame solo 121, decimal 9, bom dia. 219, trip, C44. sabe? Gente, pra mim tá correndo no 895. Cruzar o olhar e manter o pista 9 horas após a passagem do mesmo. Boa 9621 na curta final 2500. Boa 9621, tem livre pouso, pista 9 horas, vento uma centena de graus, uma dúzia de metros. Livre pouso, 9621. 1895, confirma a cabeça. Na hotel 1895 para torre, qual é o PLB? Liga sonar, chame táxi, o Mike é com Delta. O Olympus 81, qual é o PLB, por gentileza? Gente, 1-2 a bordo, obrigado. America 238, call Recife Center, 125.45, it's on the 126.85. Okay, 125.45 and 126.85, America, 621, no solo 01, no livrar direito, 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, 3896, estabilizado? Estabilizou, 3896. Confere a aproximação, chame torre 1895, TAM 3896. 3895. Decolagem pistão no zero, vento mais centenas de graus, a luz de novo. Pode olhar pro ano agora na 62 lá. Salvador, muito bom dia, vou na 165-102, autorização Guarulhos. Vou no 165, autorizado Guarulhos, 360, peso no 16. Fala da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 1198, aciona 5124. Guarulhos, 360, peso no 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 198, transponte 5124, vou no 165. Está correto, vou no 165, chama, puxa bem. Chama ali. TAM 3896, tem livre pouso pista 10, vento uma centena de graus, uma dúzia de nós. Autorizado o pouso, 103896. Olimpo 8.